Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves. Como sempre, estou acompanhado por Adriana Delgado. Olá, Adriana. Olá, boa tarde. António Mendes. Oi. E hoje com também Pedro Figueirinha. Boa tarde a todos. Vamos lá dar início ao programa. A não ser que o António tenha alguma coisa a dizer. Sim, tenho uma coisa a dizer. A seguir a ter cumprimentado Gary Oldman e ter trocado palavras com o Mark Strong, eu, hoje, no avistamento de pessoas famosas, fui à casa de banho com o Fernando Luís. Quem é o Fernando Luís? Eu sei que é o Fernando Luís. É o ator principal do Médico de Família, não é? É o tipo do Inspector Max, sim, exatamente. Ah, o que fazia as batatas fritas. E também leis. fez de Zazu também. Isso já não sei. A sério? Coragem de Rei Leão. Sim, exatamente. Mais, yeah. Mais ninguém viu ninguém no comboio ou coisas do género. A última vez que avistei um famoso foi o Francisco José Viegas, pai, há um mês na FNAC. Eu, quando tinha 12 anos, vi o Orlando Bloom em Londres. Yeah! Yeah. E então? Fui para lá durante uma semana. Na altura ele ainda não era famoso. Foi mesmo pouco depois do primeiro Senhor dos Anéis e ninguém ligava nenhuma. Na altura a gente gostava do Eli Wood, mas eu tinha bem o olho para a coisa e percebi logo que quem tinha piada ali era o Legolas, que eu topei logo. Então eu fui para Londres e estava tipo, mas este gajo mora em Londres, deixa-me estar tipo a olhar à minha volta a ver se o encontro, desesperadamente. E foi quando a minha mãe perdeu a carteira num restaurante chinês e tivemos que andar por Londres fora à procura de uma coisa de polícia, que finalmente fomos parar à estação de comboios. E eu vi-o a sair do metro, na paragem do metro da estação de comboios. Por isso, obrigado ao senhor chinês que roubou a carteira da minha mãe no restaurante chinês. O Orlando Bloom é como nós, anda de metro. Na altura ele era um zé ninguém. Você é só conhecer famosa, a única pessoa famosa que vi nos últimos anos foi a Ana Guiomar entrar na FNAC. Yes. Da cama, portanto, já não é mal de todo. É. Eu podia começar com a Veneza, mas vocês batiam-me. Nós já estamos fartos não, dessa conversa. Nós já estamos fartos dessa conversa, eu concordo. Subscrevo a opinião do Tiago. Sempre a esfregar na cara das pessoas que têm uma boa vida cinematográfica. Off, olha, passos de imprensa para bons festivais não tens tu, aqui em Portugal. Toma lá. E se continuas assim, nunca vais ter. Olha, diz-me exatamente. Lá, olha. Se tu foste tu que entrevistaste o Gonçalo Tocha. Cuja entrevista é assim, senhor Gonçalo Tocha, se estiver a ouvir este programa, faça favor de desligar neste preciso momento, porque aqui, não, vá, desligue lá. Psh, pronto. Então isto é o seguinte, eu tenho aqui que fazer a minha crítica ao cinema português. Acontece o seguinte, no Festival Doc Lisboa, houve um filme, do qual toda a gente estava sempre a falar, que aparecia sempre que fazia uma lista dos filmes imperdíveis do Doc Lisboa. E então havia um que se chamava É na Terra, Não é na Lua. Ok? Porque era o primeiro filme em 5 anos, o primeiro filme português a estar na secção internacional da competição. Epá, pronto, tudo bem. Aquele filme durava 3 horas e 5 minutos. 5 minutos. Uau. Porque ele... E eu sei porque eu entrevistei, apesar da entrevista ainda não estar no nosso blog, porque eu ainda não tive o trabalho a transcrever, mas ele decidiu logo... Não precisa transcrever, podes pôr em áudio. Boa ideia. Vou fazer isso a partir do dia 23. E ficas responsável pela seleção de músicas. Muito bem. Ok. Então, mas continuando a minha história entusiasmante. Acontece, portanto, que o senhor, assim que acabou de filmar, decidiu, este vai ser um filme de 3 horas. Ora, no cinema documental as coisas não se fazem assim. Tu filmas, mas depois o grande trabalho é o momento da montagem, em que tu decides que história vais contar. E a tua história é que define a duração do filme. Não, aquele senhor decidiu logo que eram 3 horas, porque todos os filmes que ele gosta duram 3 horas. Péssimo ponto de partida. Péssimo. Ora, então eu fui ver esse filme de qual toda a gente falava, que estava na secção internacional. Bom, o filme começou às 9h30. E eu vi o filme e vi as pessoas do Corvo, porque ele começa o filme dizendo... Acho que eu me lembro disso. Exatamente. Vou filmar cada pessoa, cada casa, cada pedra, cada árvore, cada animal. Um péssimo ponto de partida também. Mas pronto, então lá estive eu a ver o filme. Cada pedra, cada rosto, cada casa, cada árvore, cada pássaro, tudo bem. Entretanto, pá, começa a ficar com sono. Vou acabar lá de ver este filme, pá, já devem faltar tipo uns 15 minutos. Bem, quando eu olho para o relógio e percebo que ainda nem sequer eram 11h30... Bom, eu decidi, a minha história com este filme acaba aqui, e portanto percebam que o filme era uma seca. O filme ganhou o prémio máximo do Doc Lisboa. É impressionante, este filme estava a competir com filmes de grandes realizadores e este filme é que ganhou. É tudo um lobby e por isso eu tenho aqui que fazer a minha queixa, que é um lobby no cinema português em que há determinadas pessoas, claro, porque são primos ou irmãos ou o que é que seja, determinados atores que fazem anúncios a determinadas bebidas com gás, e depois anda aqui um lobby para que eles tenham uma grande promoção. E eu acho muito mal, e é isso que eu quero dizer. Pronto, tenho deixado. Mas pronto, portanto, tu nunca entrevistaste o grande realizador Gonçalo Tocha. Podes ter falado com muitos realizadores, mas não estás ao meu nível ainda. E fica registada a sua opinião. A Antena Aberta continua amanhã na Antena 1. Vamos lá falar de cinema, sem estarmos chateados. Sim. Em relação a notícias... Eu falei com o Fred Wick Weissman. Não é o Gonçalo Tocha, peço desculpa. Se não fez 3 horas e 5 minutos sobre todas as caras, casas, árvores, pássaros, ondas do corvo... Fez aquele filme não. Do Maine... Não é o Gonçalo Tocha, peço desculpa. Ora bem, passando para notícias. Passando então para notícias. Exigem-se os fãs de explosões, Michael Bay vai fazer mais um Transformers. Ui. Porquê? Só vi o primeiro, não posso comentar a notícia, mas tenho a certeza que a Adriana tem a opinião. Epá, Transformers, a sério. Não me obriguem a falar sobre isso, a sério. Eu nunca... Mas já viste algum? Não preciso. Basta-me ver o trailer, percebo logo o que é aquilo. Basta ler a sinopse da Wikipédia. Exatamente, lá está. Não, mas sabes que esse nem sequer se classifica como um filme Wikipédia. Para quem não sabe o que é um filme Wikipédia, volto aqui a lembrar, há filmes que eu acho que não valem a pena, mas tenho curiosidade de saber como é que acabam, por isso eu limito-me a ler a sinopse da Wikipédia. Há filmes que nem sequer filmes que Wikipédia são. Transformer claramente está aí. Peço desculpa. Não, basta-me o trailer. Obrigado. Visto o trailer já não é nada mau. Vi o trailer de um. Foi um bom esforço, Adriana. Palmas. Vamos ter mais um. Obrigada. Top Gun. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, alguma coisa? Não. Mas vamos, o Tom Cruise parece estar interessado em voltar. Por que será? O Tony Scott também que está a pensar em realizar. Não, mas esta sequela tem tudo para correr bem, porque o próprio Tom Cruise e o Tony Scott estão de acordo, têm que filmar tudo como se ainda estivessem nos anos 80. Isso, e então aquilo vai ser cheio de estilo, vai ter uma banda sonora à maneira como a do primeiro. É verdade ou não é? Talvez, não sei. Eu não sei, também já prometeram a sequela do Billy Ted com 40 anos e tal, e não sei quantos mais, e pá, isso provavelmente deve ser tipo daquelas coisas que se falam e não sei quantos mais, e depois acaba por não ser feito. Top Gun tem tudo para correr bem. Sei que é um dos filmes favoritos da Adriana, que se encaixa perfeitamente na categoria de filme homoerótico. Tenho razão, não tenho? O Tiago até sabe falar desse filme e tudo. É o que se diz aqui, dizem-me mal. É verdade. Não, desculpem. Tu já viste o Top Gun? Não. Tu não viste o Top Gun? Até não. Ele passa 20 vezes por ano para quê? Qual é que é? Para que pessoas ideia? Como eu, se possam gabar de fugir sempre e ter sempre escapado na sua vida a esse tipo de cinema. Não, peço desculpa. Viveste numa cava ou debaixo de uma pedra? Ou... Não, eu quando quero ver cenas homoeróticas vou ao festival no RDA 69 que tem aqui, posso dizer palavrões, que passa aquele grande festival que dá por nome Supercona. Se eu quiser ver coisas homoeróticas, vou ver coisas homoeróticas como deve ser. Não vou ver esses filmes. E sou tão promissor. Fair enough. A Meryl Streep daqui a bocado está a ganhar outro Oscar. Vai fazer de Margaret Thatcher no The Iron Lady. Já viram o trailer, já viram falar disto. Brutalíssimo. Aquilo, bom, diga-se de passagem, o trailer parece ser assim tipo vamos lá engraxar um bocado os sapatos da Margaret Thatcher. Mas o papel que a Meryl Streep está a fazer, epá, brutalíssimo. Pá, está igual. Igual à Margaret Thatcher, vai ver a coisa. É igualzinho. Daqui a bocado estás a dizer o que toda a gente diz da Meryl Streep. É um camaleão. É um camaleão. E é a melhor atriz do momento ou não? Pá, do momento. Pá, a Meryl Streep teve mais um pico durante os anos 80, quando fez as coisas de Sofia e a Kramer contra a Kramer, mas isso já foi em 78, parece. Isso já foi há bastante tempo. Já foi há bastante tempo. Mas quer dizer, eu acho que a Meryl Streep, mesmo assim, é uma das melhores atrizes que já alguma vez houve no cinema, portanto, quer dizer, sim. Mas olha que a Megan Fox vai a caminho. É, sim, de facto. Só se tiver futuro no cinema porno. Eu por acaso discordo do António. Eu acho que neste momento, nos últimos anos, quem tem sido a melhor atriz com regularidade é a Cate Blanchett. Estava à espera de uma Sandra Bullock. Não, coitada da Sandra. Ela teve aquele pico ano passado, mas não. Não me parece que tenha grande futuro nos próximos anos. Mas pronto. Pá, e também temos a outra, a Tilda Swinton. Pensa que ia dizer a Jessica Chastain. Jessica Chastain também. Ela já repararam que são essencialmente mulheres da Apolo Loura Ruivo, a não ser a Megan Fox. Pronto, essas que são, já são todas morenas, mas já repararam que essa linha de boas atrizes é uma piada, mas é verdade. Já a Julianne Moore é a mesma coisa. A Kate Winslet. A Nicole Kidman. É um compô, é claramente um compô. Ruivo Loiro. Ah, está bem, ok. Sim, uma bom, coisa... eu sei que ela fez de ruiva tanto no Moulin Rouge como no Dead Calm, que é um dos primeiros filmes dela. É ruivo loiro. Tens essa posição porquê? Só por seres morena e sentes-te... Não, de maneira nenhuma. Não. É apenas uma constatação. Olha, só te digo uma coisa. Catherine Hepburn. Ela não pode fazer isso. Ah, pá, mas isso já é de outros tempos. Estou a dizer hoje em dia. Isso é isso que eu quero dizer. Continuando a falar de filmes, vão fazer um remake do American Psycho. Isto chateia-me bastante, porque eu sou um grande fã do original. E isto não se faz. Isto é quase pecado. Pá, eu não sou assim grande fã do original. E sobre esse filme tenho a dizer que, alguns nesta semana, tentei vê-lo. E desliguei a televisão a meio, porque faz-me confusão o filme. Pronto, quando apareceu a mulherzinha, a cabeça no frigorífico, eu achei, não, isto é demais para mim. E fui dormir. Ok, não, eu acho que o American Psycho, sim, tem momentos bons, como aquela cena que é agora hiper famosa do... Huey Lewis and the News? Exatamente, do Huey Lewis and the News. Personal favorite. Exatamente. Mas, quer dizer... Eu gostava que o filme tivesse mantido a energia que tem com esse momento, mas depois, pá, a certa altura começa a perder um bocado a energia, não sei quantos mais, e quer dizer, eu não achei assim coisa... Sim, é bom o suficiente para a dar um 7, mas não acho que seja, assim, mesmo muito bom. É um filme de culto. Eu sei que é um filme de culto, mas quer dizer... Pronto, está bem, o Starship Troopers também é... O filme de culto não é assim. Eu sabia que ficava já o Figueirinha. Eu estou muito desapontado com o tratamento que vocês deram ao Starship Troopers na semana passada, que é um filme de culto. É dos melhores filmes do Paul Verhoeven, a par do Robocop, como é óbvio, e do Showgirls. Mas acho que toda a gente sabe isso, nem é preciso estar a referir outra vez. Acho que sim. E fiquei muito desiludido com o tratamento que vocês deram ao Starship Troopers na semana passada. Eu adoro a ligeireza com que vocês utilizam a expressão filmes de culto. Mas a ver. Eu a sério, o meu coração delira. Eu gostava tanto que o Bernardo da Costa, às vezes o espírito dele pudesse vir para estas salas. Epá, eu acho que o vi a ver a chorar tanto. A ligeireza com que vocês usam não essas seria o espírito, Adriana, seria um poltergeist. Eu assombrava isto e o resto da nossa vida. Da vossa, que eu sabe, eu sim, sabe que, safavas, eu, que eu estou safavas. Com ele. Era mais a o espírito sério, do amor, no teu caso. Poltergeist também é um filme de culto. Então, rest my case. O American Psycho não concordas que é um filme de culto. Aliás, eu quero saber se se enquadra na categoria de filme Wikipedia em que foste à Wikipedia ver como é que o filme acabava. Não, porque depois nunca mais quis saber. Não, mas já foi um, sabes, já foi um filme Wikipedia, mas eu esqueci-me, como a maioria dos filmes Wikipedia. Mas o filme tem um twist engraçado, se quiser a gente pode contar. Ah, podem contar, não podem. Esse filme. Não, podem. Shh. Pessoas que nunca viram o filme, desliguem agora o programa durante uns segundos. Sim, qual é o twist? Nunca se sabe o que é que se está a passar. Eu não me lembro de esses termos. Yeah, também não. Pode ser, ele põe as coisas de uma maneira muito coisa. Pode ser que ele ande mesmo a matar e a senhora anda, e a senhora que está a que alugou a casa onde esconde os corpos está viu aquilo e como aquilo ia desvalorizar a casa, escondeu o que estava lá e portanto ela quando vê o American Psycho, o Christian Bale, ela percebe que ele é o assassino e pede para ir-se embora e ele vai-se embora. Ou então pode ser que ele esteja a imaginar tudo na cabeça e ela tenha visto a Bates lá e não tenha percebido o que é que ele estava ali a fazer e pedido para ir-se embora. A minha versão é que ele é completamente maluco da cabeça e imaginou aquilo tudo enquanto fazia os desenhitos. Desenhos? Hã? Não, claramente aqui é um twist. Tu viste o filme, certo? Não, eu como já disse, fiquei na secção vai ver em que, a internet, ele, abre, no, em no que IMDb, ele abre o frigorífico, isso. Ele convida aquela senhora que trabalha com ele para ir jantar com ela, claramente sem qualquer intenção de sair de casa dele, e ele vai pegar numa cena qualquer e abre o frigorífico enquanto vai buscar a fita... Não é um taco? Eu não sei o que é que vai buscar. Ele abre um... Ele pega em fita cola... E ela pergunta-lhe o que é, ele diz que é fita cola e pergunta-lhe para quê, e eu não sei o que é que ele responde, porque eu desliguei. Pensei, não, ele vai matá-la, não quero ver isto, vou ter pesadelos. Pum! E foi assim que eu fiquei. Portanto, quando vocês estão a falar de desenhos e de senhora que aluga a casa, isso para mim é turururu. Não sei o que é que vocês estão a falar. Sim, está bem. Isso é depois. Mas olha, já agora, essa senhora vive no fim. Boa. Chloe, essa amiguinha sobrevive. Ainda bem, eu fiquei com pena a pensar, coitada, tinha que ser a fainha. Tinha que ser a fainha a ser tratada desta maneira, pensei eu. Eu até avisava ao pessoal que desligou o programa para não ouvir spoilers, mas eles não estão a ouvir, portanto... Ninguém ouve, é? Ok, voltem a ligar os programas já agora, voltem a ligar, já tudo passou, não há problema. Vamos já falar dos filmes que têm estreado. António, sei que tu viste o Imortais. Sim, vi o Imortais. O filme tem duas coisas boas. A primeira coisa boa é o Mickey Rourke, que faz um bom papel de Ham. A melhor coisa, aliás, para mim, na minha opinião. A segunda coisa é o guarda-roupa, que, ao que parece, vai ser um dos frontrunners para o Oscar de melhor guarda-roupa, e eu acho que, sinceramente, é merecido. Eu pergunto qual é o guarda-roupa, porque a maior parte das personagens estão em tronco nu ou completamente nuas, portanto. Isso é ano 300, pá. Estás a confundir. Ah, e também. Tu viste o rabo de uma rapariga que se faz passar pela Freida Pinto. Pois é, mas não, é uma mas dupla, não é, mas já li sobre isso. Aquele filme tem plot holes tão gigantes que podes fazer passar Transformers 3 por entre eles. O Zeus é das personagens mais idiotas de sempre e as personagens são todas completamente desinteressantes. O Hyperion, de todas, é a mais interessante. Mas nós nem sequer sabemos como é que ele chegou ali. Nós não fazemos a mínima ideia. Ouves a história, está bem, ok, chegou mas... onde? O que é que tu queres saber que eu digo-te já? Quê? Eu dou-te já uma percola para o filme. Porquê é que ele é sádico? Ele é sádico porque está chateado. A tua família morre de doença e o gajo não está chateado. Estava um gajo a rezar aos deuses e os deuses não fazem nada. Eu também ficava chateado. Exatamente. Lá por... Epá, estou chateado. Vou já queimar uma pessoa viva. Mas tu nunca ouviste falar em crise de meia-idade, pá. Chegar ali perto da família e esquece lá isso. Sim, exatamente. E eu acho que o filme também é assim, tipo, é apenas uma desculpa para estar a ligar cenas de crueldade abominável com cenas de crueldade ainda mais abominável. Desde pegar fogo a tipos, a enfiar-lhes os dedos nos olhos, a... Esmagar genitais com martelo. Exatamente. Cheira-me claramente a filme Wikipédia aqui. Exatamente. Matar, não podes perder isso. Matar pessoas à paulada, obrigar pessoas a usar arame farpado na cabeça. Mas a mais chocante é fechar três mulheres dentro de um touro de metal louco, pôr o touro em cima de uma fogueira e ligar com um tubo as narinas de touro às bocas das raparigas para que os seus gritos pareçam o mugir do touro. O que me choca não é o facto disto ser horroroso, o facto que me choca é a gratuitidade disto. Ah, é fixe meter assim pessoas a morrer de uma maneira fixe. Ah, mas o filme também é mesmo para isso. Eu acho que, é eu acho que a certa altura começa a ser cruel. Não há, e quer dizer, eu também acho que aquela sacerdotisa, a Freida Pinto, eu já que achava que a sacerdotisa do Rei Escorpião tinha sido uma oferecida. Aqui ela troca quê? Cinco frases com o desgraçado do herói e vai para a cama com ele. E depois tchau, acabou-se aquela personagem para o resto do filme. Serviu-nos de muito. Epá, adiantou, era o oráculo. Não me lembro do que acabá desenhamos. No Rei Escorpião também tinha um oráculo. O Rei Escorpião é outra conversa. O Rei Escorpião não tem sequer estilo. Não pá, entre isto e o Rei Escorpião, eu prefiro o Rei Escorpião. Epá, não vamos assim tão longe. O Rei Escorpião é conhecido por só ter, acho que é menos de 150 linhas de diálogo, não é? Não sei se este tem mais ou não. Tantas? O Wally também tem menos de 150 linhas de diálogo, e então? Mas não interessa, já ia dizer Terra Nova. Quanto é que a Árvore da Vida, se fores a contar o rácio de linha de diálogo por duração de filme, também é extremamente reduzido. Sim, está bem, mas na Árvore da Vida também tens de contar o rácio de linhas de diálogo sussurradas por linhas de diálogo a sério. Enfim, não comento. O Rei Escorpião também não gostei, mas o Imortais... É Imortais, não é? Sim. Estou bastante curioso, porque o Clash of the Titans foi uma grande decepção e este parece-me que vai ser tudo aquilo que ele não foi. E voltamos já, vamos fazer um pequeno intervalo. A seguir, há Confronto de Titãs. One way. E estamos de volta agora para uma nova edição do Confronto de Titãs. Vamos falar de Titanic. Release the Kraken! E o António libertou mesmo o Kraken e esta semana trouxe-nos o Titanic, que é uma chatice. Então, podes começar tu, que já que estás na defesa. Ok, então isto é assim. Eu trouxe o Titanic porque... Fala-se em Titanic e de repente toda a gente começa a gostar de Godard e começa a dizer história, diálogos. É, e quer dizer, ele teve bastante elogio da crítica, recebeu uma data de Oscars e é, hoje em dia é considerado um filme mau. Eu não estou a falar só de pessoas como eu e tu que percebem de cinema. Eu estou a falar de pessoas para as quais os calhaus olham com sobranceria e desprezo. Pessoas cujo filme favorito é o Eurotrip. Depois olham para o Titanic e vêm com a história do o diálogo. E quer dizer, duvido que o Eurotrip seja o filme favorito de alguém, mas isto sou eu. Eu conheço uma pessoa cujo filme favorito é o Eurotrip. Eu nem sei o que é o Eurotrip. Mas queria apenas Scott doesn't know, que calhava mesmo bem. Calhava que nem gingas, mas pronto. Deixa-me só ter um momento altamente pedante. Conta. Mas uma pessoa que gosta de Godard nunca vai dizer que o principal num filme é a história. Porque os filmes de Godard, nas últimas décadas, não têm história nem diálogos decentes. Portanto, não é por aí que podem pegar no Titanic. La Chinoise. Disse eu, os últimos filmes dele. Nas últimas décadas, o Godard decidiu que a história, a narrativa num filme é absolutamente secundário. Um filme não precisa ter história, um filme não precisa ter nada disso, filme narrativa. Filme socialismo. Yeah. Abaixo esse filme, a sério. Pior filme de sempre. Pior que qualquer um que vocês tenham falado. Ok. Qual é que é a vossa opinião sobre o filme? A minha opinião é, eu gostei. Eu quando fui ver o filme, eu gostei daquilo. Eu achei piada. Achei que é um dos mais bem feitos filmes do género filme de desastre. O que é que vocês dizem? Eu já vi o filme há muito tempo e então não me lembro bem da qualidade do filme em si. Eu percebo o efeito que tu dizes, toda a gente dizer mal do filme a partir de um momento. Eu acho que é um efeito muito semelhante ao que está a passar agora com o Twilight. O Twilight é criticado fortemente, principalmente porque é o filme que os namorados têm que levar as namoradas a ver múltiplas vezes ao cinema. E o Twilight, eu sei que já vou levar na cabeça por isto, mas o primeiro Twilight não é tão mau como toda a gente diz. Então, é assim, senhor. Não é. O primeiro não é. Isto eu estou contigo. O primeiro é um filme minimamente competente, apesar de ter lá detalhes que são, pronto, são horríveis e são mesmo detestáveis, como o pormenor dos vampiros a brilhar, mas é o material de origem, não vale a pena estar a criticar isso. Eu acho mesmo que o efeito que se passa com o Titanic e com o Twilight é semelhante. Só que, pronto, é uma diferença geracional, são quase 20 anos de diferença um entre o outro, e é isso que acontece. Pois, só que o Titanic não ganhou, o quê? 11 Oscars ou coisa assim parecida, nem nunca iria a ganhar, enquanto que o Titanic ganha, e eu acho que, está bem, é um bocadinho overhype, mas eu acho que o Oscar de melhor filme é bem merecido. Ele estava a competir contra quem nesse ano? Nesse ano houve o Wag the Dog, houve... Lembro que estava a competir com um filme que estava, que depois até no final ficaram com o mesmo número de prémios na... Qualquer coisa desse género. Não foi, sei que foi não, no ano do Jackie Brown, mas o Jackie Brown não sequer foi nomeado. Vai à Wikipédia, vai à Wikipédia, a Wikipédia tem lá tudo. Sim, a Wikipédia tem resumos de filmes. A Wikipédia é fantástica. Ainda por cima, agora, nesta altura em que eles estão a fazer a angariação de fundos, de vez em quando aparece lá o senhor programador, que é muito giro. E portanto, eu gosto muito nesta altura de andar. A série aparece o senhor programador. A mim aparece-me um indiano. Pois, mas eles já perceberam que eu claramente sobre gosto um de rapazes folhas de cabelo não comprido. É o senhor programador. Portanto... É o senhor fundador da. Não, é o senhor programador. Não é esse. Eu não, gosto... não é aquele rapaz de barba que aparece em pedir. Não, mas isso não me interessa. É o de cabelo comprido, com um ar assustador. É o programador do mal. O programador do mal? Sim. Full Monty, As Good As It Gets. O Good Will Hunting. O Good Will Hunting é um filme melhor que o Titanic. De maneira nenhuma. É, sim, senhor. De maneira nenhuma. Mas o LA Confidential é. Ah, sim, sim. O LA Confidential está bem, ok. Já estamos a falar de outra coisa. Good Will Hunting, não. Vocês são malucos da cabeça. É claramente superior. Não. E o Melhor é Impossível eu também lembro de preferi-lo ao Titanic, apesar de já não ver os dois há muito tempo. O Melhor é Impossível, eu já vi há milénios e não me lembro nada dele. Só me lembro do Jack Nicholson a saltitar pela rua fora. Adriana, tua opinião? Pois, olha, é assim. Eu gosto muito do filme por questões de memória e nostalgia, não é? Eu na altura... Leonardo DiCaprio. Sim, mas não só isso. E este filme significou para a minha infância. Para além de ter passado um ano inteiro a achar que o Leonardo DiCaprio era o homem mais perfeito à face do mundo e que eu ia casar com ele. Para além disso... Acho que é por essas e por outras que eu não gosto de Titanic. Não, mas a questão não é só esta. Aquilo para mim foi muito importante, porque eu só via filmes para crianças e foi o primeiro filme para não crianças que eu vi. O primeiro filme para não crianças que eu vi foi o Tomb Raider. Pois, já estás a ver, pois, realmente o António não. É um petis. Eu acho que foi o Matrix, não tenho a certeza. Não, não, o Matrix eu vi na televisão. Já sou da velha guarda, aparentemente. Sim. Pois, eu vi este filme 3 vezes aqui. No cinema. Porque, pá, aquele era emocionante, e o final, e a música, e a Celine Dion. Pronto, pá, eu acho que realmente, enquanto filme... Vamos lá ver, eu acho que já há muito tempo não há assim um filme que mova tantas as multidões, não é? Porque imagina, o Pearl Harbor, não sei quantos anos depois, já não teve a mesma força. Pois não. Estava Pearl Harbor é um filme do Michael Bacon, não é para emocionar. A ideia talvez fosse. Mas a questão não é essa, a questão é... Aquele foi um filme que foi mesmo enorme. Eu não estou a falar agora do Twilight, não do Twilight, porque isso realmente afeta é adolescentes com problemas Twins. Sexuais. Mas... Ou adolescentes, como costumam chamar. A Twilight Moms. Pois... mas o Titanic foi muito mais transversal, pá. Aparecia em todas as revistas, a Pública, a Única, nos jornais, entrevistas, em todo o lado. Foi um mega movimento internacional, toda a gente unida. Eu que sou um bocado anticapitalista, tenho que admitir que, já que isto está ligado à minha infância, pá, toca-me, pronto. Ok, eu gostei de Titanic. Está bem, à primeira eu não estava assim a gostar muito. Porque, de facto, existem, assim, tipo, personagens da Kate Winslet, acaba de ser arquétipo, mas, se tu fores a ver, aquilo é um filme de arquétipos. E, epá, quer dizer... final é tristíssimo, não quero saber. Sim, sim, eu sei, e eu o sei. Barco calma, cair calma. E ela a gritar Jack com tururu, turururu, Jack, Jack, Jack, pá. Não, peço desculpa, tu isto é muito... Tu agora parecias mesmo é a Kate Winslet a gritar coisas. E também, ok, mas ela também estava rouca, portanto... No, pois, a ideia é essa. Mas assim, tipo... Eu gostei muito, foi dos pormenores, assim, tipo, pormenores humanos que a história tem. Ela fala sobre... existem uma data de momentos na história em que, por exemplo, quando o diretor do Titanic, ele supostamente era para ficar no barco, mas ele sai do barco, assim, para, de uma maneira para evitar que seja visto. E a única pessoa que se apercebe disso é o tipo, o imediato. E vê-se que o diretor do Titanic está envergonhadíssimo e o imediato, que sabe que vai morrer, ele lança-lhe um olhar assassino. Assassino. Depois, o capitão do Titanic vai morrer com o barco, naturalmente. Portanto, ele fecha-se na cabine. Só que ele não se deixa e não é o momento eu vou morrer com honra. Se tu veres, ele está borrado de medo. Ele está borrado de medo, ele sabe que vai morrer, a ver a cabine toda meter-se na água, já toda a cobrir a cabine, e houve as janelas a começarem a partir-se, e a ver-se que o tipo já não vai sair dali, e ele já não consegue. E quer dizer, aquilo está tudo recheado de pequenos momentos. Existe, por exemplo, o James Cameron tem jeito para filmar, ele é um bom realizador, e tem um plano que eu adoro, que é assim, tipo, eles a explicarem o fato de o Titanic ir-se a afundar, e então vês a planta do barco. E então, eles percorrem com a câmera a planta do barco, e à medida que eles vão percorrendo a planta do barco, vês... o barco a ir ao fundo para debaixo da câmara. Ah, brutal. Nos pequenos momentos eu até concordo contigo. Aquela parte em que os músicos começam a tocar quando eles estão a tentar salvar pessoas e isso, são pormenores engraçados. Mas o filme... Ah, mas quer dizer, muito... os pormenores acabam por... O todo é a soma das partes. E quer dizer... acaba por resultar como um todo. É... Existem momentos que são bastante bonitos. Por exemplo, aquela meta do I'm flying, em que ela põe-se na proa e a Jack vai à frente. Assim, tipo, parece mesmo que estás a voar e tu estás a voar com ela. Também sentiste que estavas a ser desenhada como uma daquelas raparigas francesas? Não. Mas quer dizer, pá, eu estou a falar da mesma coisa. Eu acho que é escapista e eu não vejo qual é que é o problema em o cinema tentar maravilhar as pessoas. Eu não vejo qual é o problema. Também não. mas podia-me entreter um bocadinho mais. Mas o filme também, para o que faz, faz bem. Qualquer tal não é entretenimento. A James Cameron. Eu não lembro quantos anos é que tinha quando vi o filme pela primeira vez, quando fui ver ao cinema. Mas o entretenimento daquele filme, para mim, depois da parte da Kate, foi o barco ir ao fundo e as pessoas a cair. Também era miúdo, ia ter uns 10 anos ou isso. Tu não tens é, parte... tu és um homem sem sentimentos, desculpa lá. Qualquer eu era um puto com quais sentimentos. Qualquer pessoa com um bocadinho sequer de coração, nem que seja uma pequena célulazinha. Começava a chorar quando eu dizia que ela ia... Eu chorei sempre com aquele filme, chorei sempre. E todas as vezes que eu vi o filme no cinema e na televisão, fico sempre com o coração na boca. Mas isso não são os sentimentos, isso são as hormonas que é um... Quais hormonas, pá? Aquilo é triste, qualquer mas quais hormonas? Qualquer tal, as hormonas não são sentimentos. Sabes o que é que provoca os sentimentos? Eu já ultrapassei o Leonardo DiCaprio há muito tempo e aquele filme ainda mexe comigo. O que é que isso tem a ver? É um filme triste, é mesmo para te fazer chorar. Pronto, e é isso, vocês só não são, só não ficam apanhados por aquilo, porque vocês claramente não, não são pessoas emotivas. Com certeza. Nós somos o Titanic. Se nós hoje vemos os filmes de entretenimento hoje em dia, comparamos com esse, apesar de tudo, este filme ainda tem muitos dos grandes clássicos de Hollywood. Eu não sou contra cinema de entretenimento, agora tem que ter uma pinga de qualidade. Este assim, vamos lá ver, não, não está mal escrito, acho que o ritmo está correto. Exatamente. A forma como a história está contada está bem contada. Pá, há imensos filmes hollywoodescos dos anos 30, 40, de que eu também gosto muito. Este filme acaba por ir beber bastante esses clássicos. Acho que se compararmos com muitos dos tearjerkers de hoje em dia, se calhar até tem uma estrutura muito mais coerente. Pá, não coerente, mas um bom ritmo. Sim, exatamente. Está bem feito. Exatamente, está bem feito. As coisas estão bem escolhidas. Tem qualidade. Está bem escrito. Para aliás, que tem, mais qualidade, tem mais qualidade do Avatar. Que o Avatar está bem, é giro. Só que sofre o problema porque tem dois Deus Ex Machina. Um no início e outro no fim. O Titanic não tem Deus Ex Machina absolutamente nenhum. Como lembro, não. Não, não tem. Todas aquelas coisas que os escritores utilizam para... Pá, eu escrevi-me para um canto. Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Normalmente ficam em pânico e utilizam a maneira mais estúpida de saírem dali. No Titanic não existe nada disso. Então e tu, Figueirinha? O que é que tu achaste do Titanic? Sim, não fujas. Eu já comentei, vocês é que estavam aí entretidos a vasculhar o vernel da Adriana. Pronto, eu já vi o Titanic há muito tempo. E realmente percebo o que o António diz todo o eito à volta do filme, mas acho que é, como já disse, é semelhante ao que acontece com o Twilight, que é uma questão dos namorados não gostam de ter de levar as namoradas a ver múltiplas vezes o mesmo filme, e então foi tão para cascar naquilo que elas gostam, e na década de 90 esse filme era o Titanic. Pá, olha, eu nisso aí eu acho que tu possas estar correto, mas quer dizer, eu acho que mesmo assim tu podes comparar um filme que é médio. É médio menos, que é o Twilight, com o Titanic, que é um filme bom. Epá, esta comparação a ser é tão triste. É, é uma acho. Comparação tão mal arranjada, peço desculpa. Mas Adriana, eu tenho que dizer... Eu não estou a falar em qualidade dos filmes. Eu estou a falar no efeito que o António falou e isso, desculpa lá, mas eu tenho epá, razão. Não é nada, mano. Mas eu já expliquei porquê que não, porque o Twilight é um filme parvo para adolescentes. Isto não é um filme para adolescentes, isto é um filme que tem muito mais a ver com os grandes filmes dos anos 30, mas, 40. Mas quantos anos é que tu tinhas quando viste o Titanic? Exatamente, o que eu disse é que foi feito. A questão não é essa, mas a questão é que eu era uma criança, mas era uma criança extremamente consciente. Repara que o meu pai é professor de filosofia. Eu já nasci com uma qualidade, uma capacidade intelectual muito acima da média. A primeira palavra que eu disse foi claramente Sócrates. Portanto, é assim. Repara, eu lembro-me quando era pequenina que isto estava em todo lado. Pronto, não é como o Twilight que aparece na capa da Super Pop e na capa da Bravo e depois o resto todo mundo faz chacota. Não baixando o meu ódio pelo Twilight, o Twilight está em todo lado. Desculpa lá, mas nisso ele tem razão. O Twilight, sabes que é verdade, o Twilight agora causou um boom de séries de tudo que é vampiro e de... De romances interraciais em termos de desculpa lá, mas vocês aqui estão a ser propositadamente cabeçudos, desculpem lá. Pois exatamente, como o Titanic lançou uma data de séries sobre naufrágios, não sei quantos mais. A questão aqui não é essa. Vamos lá ver. O público do Twilight é sobretudo o público adolescente. O público do Titanic não era sobretudo um público adolescente. Não era, pronto. É que, pronto, ok. As Twilight Moms também vão ver o Twilight. Mas o Titanic era diferente. Aquilo realmente era toda a gente que é aquilo. Aquilo tem muito mais a ver com os filmes dos anos 30, 40. Mas eu não estou a dizer não, que não. Venham comparar esse filme. Epá, que seria comparação odiosa. Mas eu não disse que não. O que eu disse foi: o António não percebia o porquê de todo o hate à volta do Titanic. Agora toda a gente que fala de cinema ou que fala de pedras, olha lá, a comparação que ele usou, diz que não gosta do Titanic por isto e aquilo e aquilo outro. E eu só estou a explicar que que muitas das pessoas dizem isso, porque precisamente na altura em que o Titanic saiu, tiveram que levar as respectivas cônjuges a ver o filme múltiplas vezes. Que é o que acontece hoje em dia também. Mas vocês também estão a partir do princípio que o Titanic é um filme para mulheres, não é? O que também... Cônjuges. Cônjuges. Já alguma vez escreveste conjugui? Ou escreves conjugui? Isso já são semânticas e depois a Adriana acusa-nos de estar a fugir à conversa que vai não ter de falar outra vez. Exatamente. Primeiro um diz cinicismo, o outro diz cônjuges. Ah, cinicismo, pois foi. E depois desta edição de Bom Português, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Adriana, fala-nos lá do que é que há de novo na Cinemateca. Bom, não é tanto o que é que há de novo, mas em geral, em relação a este mês, durante o mês de dezembro e janeiro, na Cinemateca vai haver um ciclo dedicado ao Nicholas Ray. Nicholas Ray era, aos olhos do antigo diretor da Cinemateca, o Bernardo Costa, era o melhor realizador de sempre. Quem também concorda com esta opinião, aparentemente, é Godard, que considerava que ele... portanto, depois de haver realizadores cujo cinema era música, cujo cinema era arte, cujo cinema era o que quer que fosse, finalmente apareceu um realizador cujo cinema era o cinema. E esse cinema era o cinema de Nicholas Ray. Portanto, esta retrospectiva que vão fazer durante este mês e o próximo é uma retrospectiva integral à obra deste realizador. Portanto, é importante realmente ir ver, porque é uma figura central. Como nós é interessante, ele antes de ser realizador era arquiteto. Estou com o Frank Lloyd Wright, o que me dá a esperança de que eu também um dia vá ser uma grande realizadora. Bom, portanto, na verdade, a próxima semana, até o próximo programa que vai haver, os filmes vão passar deles, vão ser na quarta-feira, Flying Leather, Nexia, Women's Secret, na quinta-feira, In an Only Place, na sexta-feira, Born to be Bad, e pronto, são estes que vão passar. Paralelamente a esta programação, existe uma sobre os possíveis descendentes do Nicholas Ray. Há aqui que salientar, na quinta-feira, O Amigo Americano, do Wim Wenders, e na segunda-feira, Badlands, de Terrence Malick, que, para quem não se lembra, foi quem fez A Árvore da Vida. Paralelamente a estas coisas, ainda vai haver, para quem quiser ver outros realizadores, o Notorious de Hitchcock na quinta, La Prise Pouvoir par Louis XIV do Rossellini no sábado, e ainda o Fahrenheit do 451 do Truffaut. Pronto, portanto é isto que é importante não esquecer. Agora vamos continuar a falar dos filmes que estrearam nos últimos tempos. António, tu dizes que o Anónimo é bom. Sim. Eu entrei no filme, o filme não tinha recebido grande elogio da crítica. Eu fui lá a pensar, Roland Emmerich fez o Dia Depois da Manhã, pelo menos vai ser divertido. Para quem não sabe, o Anónimo fala sobre a hipótese do Shakespeare não ter escrito as peças. Hipótese que já vem de tempos, praticamente desde o início, em que o Shakespeare tinha acabado de morrer. Começou logo a hipótese do Shakespeare não ser o autor das peças e não sei quantos mais. E o que me surpreendeu é que o filme é bom. É mesmo bom. O Roland Emmerich fez um bom filme. Porquê é que eu duvido disso? Ora bem, então porque é que o Anónimo está a ter tão má crítica? Eu fui ler e sabes o que é que eu descobri? A crítica diz que a realização é habilidosa, os diálogos são bons, as representações são boas. No caso do Rhys Ifans, que faz de Edward de Vere, que é o Conde de Oxford e é supostamente a pessoa que fez que escreveu as peças no lugar de Shakespeare, e a Vanessa Redgrave, que faz de Rainha Elizabeth I, é excelente, tinha boa cinematografia, bons efeitos especiais. E o que é que não faz ser um bom filme? O tema. William Shakespeare não é uma fraude. Nem um trabalho de ficção. Não pode. É claro que se o filme... É claro que este filme não é uma deus. Mas então porquê é que se pode difamar o Salieri, mas não o Shakespeare? Será que o Salieri, porque não tem a imortalidade do Shakespeare, pode ser um dos seres humanos mais desprezíveis à face da Terra? Não é famoso o suficiente logo que dá o direito de difamar? Eu acho que isso é uma atitude um bocado hipócrita. E de resto, como filme intriga pela cena, é ótimo. Nunca é aborrecido. As cenas em que o Henrique V é recitado são poderosas, em que basicamente o ator começa a chamar a multidão e a multidão começa a agarrá-lo. Pá, espetacular. E a Vanessa Redgrave vai vestir com a Isabel I, que agora também... Ela diz-se que é a Rainha Virgem e o filme põe em causa isso, e cá para mim também parece que era verdade que Isabel I, virgem só no signo. Eu sinceramente acho que é kudos para o Emmerich, que ele conseguiu fazer um bom filme. Em que a Terra não rebenta. Em que a Terra não rebenta, exatamente. A única coisa que rebenta é o Shakespeare. E meia dúzia de neurónios a jogar para o tipo de filme. Desculpa, António, mas eu não consigo entusiasmar-me com esse filme, pá. Eu tenho, quando ele sair para DVD, ou isso, eu dou-lhe uma volta, a ver se ele realmente é bom, mas não consigo entusiasmar. Não sei se vocês viram. Não, está na minha lista de filmes da Wikipedia. Estava mesmo à espera dessa. Eu estou na lista. Sou bastante previsível. Eu estou no grupo do Tiago, eu vou ver quando chegar a DVD. Ok. Uma coisa que as pessoas não conseguiram esperar muito para DVD foi o Drive, na tradução espetacular portuguesa de Risco Duplo. O que é que vocês acharam daquilo? Eu fui ver o filme este fim de semana. Aliás, foi um fim de semana em que eu vi a duologia filmes com outros planetas deste ano, que é o Melancolia e o Another Earth. Também vi o Drive. Achei muito bom. Sei que o António ainda não viu, portanto não vou falar muito do filme. Mas, assim, à medida que estava a ver, estava a pensar assim numa alface. Aquilo é um filme que cada folha está lá por uma determinada razão. É um filme que dá o mínimo de diálogo e de história possível para haver uma progressão na história. Aquilo são muito poucos os detalhes, mas a história vai sendo construída à custa disso. E eu gostei muito. Eu gostei também do final. Gostei do facto de grande parte dos atores serem muito pouco conhecidos. Acho que isso também deu asa que o ambiente do filme fosse bom. A banda sonora e a fotografia são espetaculares. São de facto espetaculares. Estão muito 80s. Eu adorei aquilo. E pronto, este é o ano do Ryan Gosling. Apesar de às vezes achar que ele estava com um bocado poker face, só então cara de prisão de ventre. Eu acho que o António tem razão naquilo que disse há tempos, quando ele estava a falar do Ides de Mars. Com o Ryan Gosling. Tem a alma de Pote da Vista Alegre. Sim, eu acho que o tipo deixa-se preencher bastante para o personagem que está a fazer. Eu acho que isso se vê bastante neste, mais neste do que no Ides de Março. Pá, eu sinceramente digo, eu fiquei fascinado com a descrição de um filme que é uma alface. Acho lindo. Toda a alface tem uma folha por uma razão. Qual é que é a razão da alface ter folhas? Isto é a prova que não é preciso estar cá a Adriana para... Que aliás, só com a Adriana cá é que se dizem coisas bonitas na rádio. Mas é uma analogia que eu acho que faz sentido. Aquilo é um filme que toda a cena está lá por uma razão. Não há nenhuma cena supérflua, não há nenhum diálogo supérfluo, não há atalhos lá a mais, todas as cenas estão lá por um motivo. Eu quando eu vou ao supermercado encontro alfaces que têm terra supérflua, por exemplo. Não te preocupes, quando eu compro uma alface eu também mando o talco com as couves, portanto, estamos juntos nessa demanda. E a Melancolia, já alguém viu? Ainda bem que tu falas disso, porque já estava farto de hortifruti e cultura. Eu também, é por isso. Veste bem. Eu vi o Melancolia, achei engraçado, por acaso gostei mais do Anticristo, não sei se o Tiago concorda comigo ou não. Eu gostei mais do Anticristo do que este. Também. Achei que o Melancolia tem pormenores interessantes. Sádicos. Tu não gostas da maneira como ele trata as mulheres? Não gosto dele. Sim, mas este homem sofre, padece de uma misoginia aguda. Então, se não gostaste do Anticristo, apesar de Melancolia ser mais soft, vai no mesmo segmento. Achei que a cena final de Melancolia está muito bem conseguida. De Melancolia, pronto, está dividida em duas partes. Eu gostei mais da segunda. Não sei se concordas ou não. Concordo porque a primeira tem o seu charme. Mas não há ali muito que se diga, e o Ars anterior neste exagera muito mais nos desenvolvimentos que faz só para checar. Olha, não sei se vocês têm visto a crítica, mas ir por cima, a primeira parte é uma cópia de um outro filme chamado A Festa, do Thomas Vinterberg. Também faz parte do grupo dele, o Dogmas 95. Eu, relativamente a isso, por acaso não li nada. Reparei que a crítica tinha sido muito mais favorável do que foi a do Anticristo. Não percebi porquê. Eu, por acaso, gostei mais deste. Gostei mais do Anticristo, aliás. Se calhar porque... Bom, ok. Se calhar é pelo facto de não cortarem... É não fazer uma mutilação genital. Sim, se calhar é pelo facto deste filme ter... Não é mutilação, é mutilação. Agora é a minha vez. Se calhar é pelo facto deste filme... Mutilação genital. Pois, se calhar pelo facto de isto aqui não ter tantas imagens chocantes gratuitamente, não é? Mas pronto, é assim, a minha opinião em relação ao Lars von Trier. Eu não vi o filme, pá, ainda não sei se vou ver ou não, porque realmente estou um bocado farta desse homem. Epá, eu acho que ele é um puto com mania que choca as pessoas e com mania que é muito intelectual. Tem uma grande ideia sobre ele, uma grande imagem, uma grande opinião dele próprio, mas realmente o gajo é um bluff, pá. E já está a aproximar-se das ideias esgotadas. Já está a aproximar-se. Ela está. Eventualmente via para fazer um retiro espiritual, ir para o Tibete, desaparecer durante um ano, durante uma década, e depois voltar outra vez com coisas boas. Já não vais fazer um bom filme desde o... Dogville. Desde o Dogville. E mesmo esse também tem que se lhe diga. Eu acho que é um homem... Opa, esta ideia nem sequer é minha, é do Augusto Seabra, que escreveu no Y na sexta-feira passada, e diz que realmente, e com toda a razão, que este tipo é um homem que ele tem um grande ódio à condição humana. E portanto, os filmes dele não fazem-se traduzir isso. Ele tem mania que choca, que tem grandes ideias, que ideias muito à frente e que ninguém o compreende, mas quer dizer, o que para ele ver a retirar-se. Adeus, olha, vai ficar longe e odiar as pessoas sozinho, sem chatear as pessoas. Vocês vêm fazer comentários chocantes para festivais de cinema, se está para dar nas vistas? Eu acho que isso não é uma boa ideia. Um tipo com ego daqueles está sempre a pensar em si mesmo, e ir para um retiro ainda seria pior. Sim, está bem, ok, mas por exemplo, também o Tarzan, que foi o tipo que fez o Imortais, também tem um ego fantástico. É aquilo, é eu. Mas também, quer dizer, por exemplo, o Lars von Trier, uma coisa tens de dizer acerca dele: ele é bestial a criar atmosfera. Pá, eu não sei. se ele é vestido a criar atmosfera ou não, mas acho que é assim. Acho que uma pessoa... Ah, em termos intelectuais, não, não faço a mínima ideia. Não. A questão é assim, um artista não se pode... Não se pode descartar, não pode lavar as mãos do conteúdo daquilo que produz. Não pode vir a desculpar-se agora com a forma. O conteúdo é essencial. Ele tem que se responsabilizar para aquilo que lá tem. A partir do momento em que uma pessoa faz obras de arte. Estou aqui a ser muito condescendente e muito simpática com ele a dizer que são obras de arte. Mas pronto, quando produz uma obra, tem que se responsabilizar pelo conteúdo daquilo que escreve ou faz. E aquilo realmente, pá, em termos e de então, conteúdo, não o conteúdo vejo que ele tenha problemas com isso. O conteúdo da obra dele é se abjeto. Ele é mesmo o conteúdo, misoginista. Pronto, mas o conteúdo, é eu acho o conteúdo da obra dele absolutamente abjeto. Portanto, acho que ele, pá, não sei, desapareça. Vá fazer uma lavagem cerebral e tornar-se uma pessoa normal, com valores a sério. Pessoas com valores destes, eu não me revejo e não sim, consigo. Sim, exatamente. Vá fazer uma lavagem admirar. Cerebral, valores a sério. sim, mas é o que ele precisa, é fazer uma lavagem espiritual e ver se muda a visão do mundo dele. Okay. E depois de darmos ideias ao Lars von Trier para o rumo da sua vida, esta semana vamos ficar por aqui. Obrigado ao António, ao Pedro e à Adriana. É um prazer, eu sou sempre muito bem recebido cada vez que cá vem. É, nós já cobrimos-te de doces. Não te esqueçam de seguir em cinema.ist.to.pt e também em facebook.com/cinemaparaisto. E agora fiquem-se com o Love Letters from a Motherfucker, que entrou no filme A Arte de Roubar. Fiquem-se. Yeah, I can tell you what you're waiting for. I don't want you knocking on my door. Don't wanna know your reasons. Think again, stop wasting my time. Life is just a long, long, long walk. Now it's time to let go. I'm sick and tired of your twisted mind. Love letters from a motherfucker. It feels no love, and your mind is down. And I know, baby, you're the baddest bitch in town. Don't follow me, I'm lost too. You're in a run-induced coma since 1992. Hey, pretty lady, hope you had a blast. Warn you, baby, said it won't last.